Joga a latinha pro ar. Iê, iê, iê, iê, iê, iô. Equipe Barão pro bem Gurupá, com ele eu vou. Iê, iê, iê, iê, iê, iê, iô. Chapéuzinho vermelho, esse ano vai ser show. Iê, iê, iê, iê, iê, iê, iô. Equipe Barão pro bem Gurupá, com ele eu vou. Iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê, iô. Chapéuzinho vermelho, esse ano vai ser show. Comando.

todas as idades e cobre os quatro cantos da cidade, começando o seu dia com felicidade. Programa na onda das aparelhagens. É só você ligar pra mim. É só você ligar pra mim. Eu toco. Aparelhagem, eu vou sintonizar e te ligar e te chamar pra sair. DJ Manuelzinho, Rosineide, Marliane e o DJ de Eslin. Ao som do Fantástico Moraes, se liga aí. Chega em casa e sintonizo na onda. Uma música me leva a pensar. Tô lembrando de você e logo choro. Vou ligar pro Manelzinho pra falar. Vou ligar pro Manelzinho pra falar. Manda um alô aí pra mim, meu brother. É só você ligar pra mim que eu toco. Qualquer hora, peço seu alô que a gente toque, não demora. DJ Manelzinho tá tocando agora. Eu tô na onda das aparelhagens, o programa que toca pra todas as idades e cobre os quatro cantos da cidade, começando o seu dia com felicidade. Programa na onda das aparelhagens. É só você ligar pra mim. Liga pra mim, eu toco. JM Time, DJ Ramon Produzer. Joga pra cima. Vamos dar banho de cerveja nas meninas. Joga pra cima. Vamos dar banho de cerveja nas meninas. Todo mundo tá fazendo. Joga, cerveja nas meninas. Joga pra cima, vamos dar banho de cerveja nas meninas. Joga pra cima, vamos dar banho de cerveja nas meninas. Joga pra cima, vamos dar banho de cerveja nas meninas. Água de coco, 80% de uísque. Engurupá, tô muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Engurupá, tô muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Engurupá, tô muito louco. DJ Ramon. Beijo na boca. Esse ano a festa vai ser louca, com novo artesão. A coisa é louca. Beijo da Conceição, sim. Eu vou pra Gurupá, curtir o pancadão, sim. Eu vou com Juninho Produções, curtindo o pancadão do Artisson.

dezembro eu vou pra Gurupá. Nossa equipe Brasil Norte vai pirar, pirar. Você me ama assim,

a Tati estão dançando, jogando cerveja pro ar. O Wellington, o Jorge e o Júnior. Esse trio não deixa a festa acabar. A Socorro e o Novato, o casal apaixonado, estão bebendo todas, tem lata pra todo lado. A Lídia e a Ásia não param de dançar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Socorro e o Novato, o casal apaixonado, estão bebendo todas, tem lata pra todo lado. A Lídia e a Ásia não param de dançar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Endoida, pode endoidar. Tarcísio e família na festa de Gurupá. Com o tio bagaceiro em Gurupá é viração. Joga pra cima, entre na curtição. Com o tio bagaceiro em Gurupá é viração. Viração, viração. Solta aí, me sai bem. DJ Ramon Produção. Joga pra cima, entre na curtição. Com o tio bagaceiro em Gurupá é piração. Eu disse joga pra cima na curtição. Com o teu bagaceiro em Gurupá é piração. O capitão aí de madeira já chegou. Com o Saci e o sargento Maruim. E o bagaceiro faz a festa, faz o show. O bar até louco, o bagulho endoidou. E o bagaceiro em Gurupá, capitão aí de madeira joga cerveja pro ar. Trio bagaceira em Gurupá, Saci o Fat Boy não para de pirar. Trio bagaceira em Gurupá, todo ano é um show, essa galera é de arrasar. Solta aí, me sai bem. DJ Ramon Produção. Joga pra cima, entre na curtição. Bagaceiro em Gurupá é piração. Eu disse joga pra cima na curtição. Com o teu bagaceiro em Gurupá é piração. O capitão aí de madeira já chegou. Com o Saci e o sargento Maruim. Com o teu bagaceiro em Gurupá é piração. Joga pra cima, entre na curtição. Com o teu bagaceiro em Gurupá é piração. Piração, piração.

com as duas bem ali. Paulo Caetano e Bruno Pé também. Vem trazendo as novinhas, traz uma pra mim também. DJ USB, esse não pode não, se a mulher dele pegar. Ai! DJ Carrinho, Férico de Macapá. E DJ Ramonzinho vai detonar. Com a galera do Trícia, é muita piração. Vem com a gente, entre nesse clima. Hoje eu quero beber, vou pegar a sua prima. O Cláudio liberou, a gelada tá aqui. O camarão já tá chegando, com as duas bem ali. Paulo Caetano e Bruno quer também. Vem trazendo as novinhas, traz uma pra mim também. DJ USB, esse não pode não, se a mulher dele pegar. DJ Carrinho, Férico de Macapá e DJ Ramonzinho vai detonar. Coisa fria, um party rola e ela desce. Ouvi a bagaceira e hoje eu tô putão. Tô sem limite no decote da novinha e ela mexe. Ouvi a bagaceira e hoje eu tô putão. Hoje eu tô putão. Para de ralar no chão. Se quer luxo, eu quero sentir tensão. Para minha diversão, Paulo Rari quer levar amor. Eu sou rueiro, rueiro, rueiro. Para mim esse amor vai pra cama, pro colchão. Eu também sou bagaceiro. Se acha que é bonito, é que a bonita é tapinha. Ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Seu corpo quer dançar, carinha de safado quer levar uma feia. Eu vou pra Gurupá, eu quero é farria. A casa de show esquenta na arena, é bom demais. Também o Castanheira, tem DJ Ramonzinho, DJ da Cata tocando. E também o Raimundinho, também no Mangueirão. Tem o DJ Barão, DJ Jefferson Lobato, J. Júnior, meu irmão. Aqui em Gurupá, a festa é um barato. Quem gosta de bagaceira, joga cerveja. Da putaria viva.